A paz do Senhor, áudio, parte 3 do nosso estudo aqui do site lugardedescanso.com. Deixa o meu povo ir. O texto em 2 Crônicas 7,14 diz: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Concluímos no posto anterior o primeiro propósito de Deus quando tira o povo de Israel do cativeiro no Egito: sacrificar ao Senhor. Já aprendemos, por exemplo, que em simbologia Israel tipifica a igreja, o Egito igual ao mundo espiritual no pecado, servidão ou escravidão igual ao pecado que pesa sobre o homem, Moisés igual a Jesus em tipologia, terra prometida igual à eternidade com Deus, deserto, mundo atribulado que vivemos. Entraremos agora no segundo propósito, conforme descrito na palavra de Deus, em Êxodo 5, versículo 1. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixei o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Celebrar uma festa. Com certeza o segundo propósito nos chega ao ouvido de forma agradável. Posto que o primeiro envolvia sacrificar, o segundo, muito mais agradável, envolve festejar. Como brasileiros, nós sabemos como festejar com certeza. O problema aqui não seria o propósito, e sim o lugar da festa, o deserto. Lugar que, em raríssimas exceções, se encontra água. Lugar de pouca vegetação e vida. Lugar em que só quem conhece de verdade consegue se locomover, pois está em constante mudança pela forte ventania e outras condições climáticas. Lugar em que de dia o sol castiga, na noite o frio castiga novamente. Se você pensa que o mundo atribulado em que vivemos não se assemelha com o deserto, verifiquemos, pois, com um olhar espiritual. Água e vida, alimento, etc., para a alma humana neste mundo espiritual, não se encontra senão em Jesus. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, versículo 14. Caminho seguro para a caminhada pelo deserto rumo à terra prometida, só em Jesus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, versículo 6. Segurança e conforto em todo o tempo, somente em Jesus. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Lucas 6, versículo 48. Quando conhecemos de verdade ao Senhor, o deserto passa a ser somente um detalhe, ficando em primeiro lugar apenas o motivo da festa: Deus. Continua amanhã o nosso estudo. A paz do Senhor a todos.